Este é o Segurança Legal, episódio 165, gravado em 9 de agosto de 2018, criminalização do revenge porn. Neste episódio, falaremos sobre o projeto criminalizando o revenge porn, além de questões sobre sextortion e sex scams. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown 5 Consultoria. Todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim, de volta de férias. Tudo bem, Vinícius, como vai? Olá, Guilherme, olá aos nossos ouvintes. Cara, eu tô feliz em voltar, mas também confesso que eu gostaria que as férias tivessem sido um pouquinho mais longas. É, e agora são microférias, tem o microblog, que é o Twitter, né, e tem a microférias, que é as microférias que a gente... consegue tirar no meio do ano. Seja bem-vindo de volta. Obrigado. Seja bem-vindo, né? Você sempre esteve aí, já. Até mandou um áudio pra nós durante as férias, né? É, sem contar que nós dois a gente continuasse falando, né? Mesmo durante as férias, né? Não dá pra se livrar, assim, um do outro tão fácil. É, na verdade, você trabalhou durante as férias, essa é a verdade, né? Olha, Guilherme, a questão foi um pouco de trabalho, mas também foi muito interessante, viu? Eu tive bons momentos com o cliente aí que a gente tava conversando. E porque não foi só a questão profissional que foi discutida e tal, então a gente acabou tendo outras atividades, a gente almoçou junto, legal. E batemos um papo, foi muitíssimo interessante, assim, foi bem legal. Ótimo, que ótimo. Bem, então, lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas, os links vocês já sabem, basta entrar lá em www.segurançalegal.com e verificar todos os links, né? Facebook, YouTube, Twitter. Nós também estamos firmes e fortes com a nossa campanha no Apoia-se, que está lá em pleno funcionamento. Então basta acessar apoia.se/segurançalegal, verificar quais são as modalidades de apoio e também quais são as recompensas que nós fornecemos. Neste episódio também, Vinícius e ouvintes, nós aqui criamos, junto com a ajuda também do Fábio Assolini, uma pequena pesquisa, uma breve pesquisa que nós vamos submeter para vocês, né, tanto para todos os nossos ouvintes, inclusive vamos colocá-la no Twitter, porque a gente quer saber um pouco mais sobre a nossa audiência, os gostos, né, de vocês, né, quem é a audiência, um pouco mais do que vocês gostariam de ver no Segurança Legal. E nós nos motivamos a fazer isso principalmente pelo fato da questão da mensagem dos ouvintes, né, Vinícius? Sim, a gente criou a gente mudou um pouco o esquema, a gente tirou a mensagem dos ouvintes de cada episódio, do episódio que é quinzenal, né? Lembrem que a gente tem episódio toda semana, porque tem quinzenalmente o nosso episódio regular e nos intervalos, né, nas quinzenas que são intervalo, tem um episódio só com resumo de notícias, que a gente separou, né? Do episódio principal, digamos assim. E nós fizemos a mesma coisa com a questão dos ouvintes, que a gente separou para fazer eventualmente um episódio só de resposta aos ouvintes. Só que tem um detalhe. Quando a gente passou teve a fazer... Teve um efeito, né? Teve um efeito. Quando a gente passou a fazer isso, as nossas mensagens dos ouvintes foi praticamente para zero. Assim, a gente recebeu alguma coisa ou outra, mas reduziu muito do que nós tínhamos. Então, a gente está imaginando que é devido a esse novo formato de separar as mensagens dos ouvintes. E a gente tem observado que vários outros podcasts de outras áreas e que tem uma audiência muito grande, o que eles fazem normalmente é ler no início, como nós fazíamos antes, e diz lá o tempo onde termina a leitura de mensagens, e quem quiser pula direto lá para o assunto principal. Então, a gente tem nessa pesquisa e algumas perguntas relacionadas a isso para a gente decidir se a gente vai voltar a botar as perguntas, a responder os ouvintes no início do episódio ou se a gente mantém no episódio separado, porque a gente quer entender um pouco o porquê que houve esse silenciamento, vamos dizer assim, né, dos nossos ouvintes. Então, se tem a ver com essa questão do episódio ou não, né? Se precisa separar do só começar dos ouvintes ou não. É, a gente não gostaria de perder essa interação que para nós é muito importante, né? Essa interação que a gente tinha e ainda tem, né? No, no próprio grupo, no grupo dos apoiadores que a gente tem. Mas a gente gostaria de retornar isso, porque a gente quer ouvir os ouvintes também, né? O podcast é feito pros ouvintes, não é só por um deleite pessoal que a gente faz isso. Então, vamos ver como vão ser as respostas aí. E no próprio link, no próprio post aqui, você vai encontrar o link. Se quiser, nós sugerimos, né? Pedimos que você faça aí a resposta. Certo, Vinícius? Certíssimo. Vamos então agora para o nosso tema principal. Vamos lá. Pois então, Guilherme, nós vamos trabalhar aí três temas que são extremamente delicados e vêm evoluindo de forma negativa nos últimos anos, né? Né? Que são o sextortion, o sex scam e o revenge porn. Acho que o revenge porn é mais antigo. Na verdade, não dá pra dizer qual é o mais antigo. Acho que isso sempre, em algum momento, acabou. A gente teve casos... Mas a questão é que vem aumentando o número desses casos, né? É, essa questão de lidar com a imagem do sexo, ela é muito antiga, né? Desde que se inventaram as câmeras fotográficas, você tem situações aí de pessoas sendo fotografadas, às vezes, sem o seu consentimento ou com o seu consentimento, tendo um desvio dessa questão, né? Eu lembro de um... Agora não vou lembrar exatamente qual podcast que eu ouvi isso, mas o rapaz falava no podcast que ele trabalhou numa... Antigamente, né? Naquelas empresas que faziam revelação de fotos, né? Nos laboratórios de fotografia. E ele contava que eram comuns as pessoas que chegavam lá para revelar filmes com cenas íntimas, né? E ele tinha acesso àquilo, né? E comentou como isso se dava, então... Você tinha ali talvez uma primeira situação, eventualmente, de lidar com esse material. Tem um textinho aqui que eu vou ler, Vinícius, bem rapidinho para fazer uma pequena introdução aqui sobre o tema. É que diz o seguinte: os problemas envolvendo os temas tratados hoje envolvem a ideia, já bem antiga e conhecida, acerca dos efeitos da informatização ou digitalização das nossas atividades mais íntimas. Com o sexo não é diferente. Se por um lado torna-se cotidiana a prática de casais de forma voluntária registrarem seus atos sexuais, por outro, passam a ocorrer sérios desvios e abusos. Com câmeras por todos os lados, fica mais difícil exercer um controle sobre a gravação de nossas atividades. E aqui eu faço um parênteses, Vinícius, o nosso amigo professor Fabiano Meia, já comentei isso contigo, né? Sim. Ele sempre comenta que nos ambientes onde a gente está, assim, ele diz que, via de regra, há mais câmeras do que pessoas. Tá, então vamos convidar nosso ouvinte a fazer um exercício neste momento. Considerando todas as câmeras, notebook, carro, celular, etc., quantas câmeras estão na sua volta neste instante? E verifique se tem mais câmeras do que pessoas na sua volta. Provavelmente sim. Provavelmente tem mais câmeras do que pessoas. No nosso caso, se dá isso agora, né? Eu tô aqui com três câmeras. Eu nem vou contar quantas eu tenho aqui. Não, fora a câmera que tá desligada, a câmera fotográfica que tá aqui do lado, enfim, então isso seriam mais, né? Mas seguindo. Essas questões envolvem um pouco a ideia de corpo eletrônico de Stefano Rodotà, e de como essas nossas projeções que ocorrem a todo momento formam esse chamado corpo eletrônico. As projeções digitais, quando violadas, podem causar danos até mais intensos do que um eventual dano ao corpo físico. Em função disso, o direito penal também passa a se preocupar com tais atos, que é um pouco o que a gente vai falar hoje, né? Que é essa questão dos crimes, como que o direito penal vem tratando e a recente mudança que nós tivemos aí da criminalização do revenge porn. É notável a crueldade daquele que decide expor a intimidade de seu ex-parceiro, sabendo que tal ato pode arruinar a vida de alguém e até levá-lo ao suicídio. Ao mesmo tempo, nota-se também a mutação da ideia de intimidade e a facilidade com que muitos, de forma voluntária, se expõem e não se importam com tal exposição corporal. Há um dever de confidencialidade de quem produz e armazena materiais sexuais que são realizados num ambiente privado. A regra geral é que tais materiais são privados e devem ser assim mantidos. É a proteção da intimidade sexual que, tradicionalmente, é praticada sob reserva. Então, esse seria o nosso ponto de partida aqui, né? Como a tecnologia modificou os nossos hábitos, os nossos hábitos sociais, como tudo hoje em dia, como grande parte das relações hoje atualmente envolvem, né, a informatização, e como o sexo entra aí nessa dinâmica, né? Pois é, né, Guilherme? E justamente isso que tu lês é uma coisa que a gente já vem comentando há mais tempo, né? Até o Cristiano Borges, que a gente convidou para fazer uma participação aqui no episódio, comenta da gente ter falado num episódio, já bem passado, lá de quanto tempo atrás? 2 anos atrás? O episódio? Acho que sim, não vou lembrar. Não vai lembrar, mas a gente vai citar depois o episódio lá no show notes e tudo mais. E a gente comentou que se você gerar qualquer tipo de material, e nós não fazemos julgamento moral nenhum a esse respeito, cada um tome as suas decisões, claro, né? Você tem que saber como lidar com isso, e é aquele problema de cartões de memória, né, passeando por aí, apagamento de arquivos que não são bem, que os arquivos não são exatamente apagados, né, da memória, e qualquer um consegue recuperar, celulares perdidos sem criptografia, e por aí vai, pendrive perdido sem nenhum tipo de proteção. Então, computadores mandados para o conserto, né? Para conserto, e que não tem criptografia dos arquivos. Então, é bem delicado isso, né? Se as pessoas passaram a migrar todos os seus comportamentos, inclusive essas questões mais pessoais, para um mundo digital que elas não sabem mais como controlar. Porque as fotos, tudo bem, você escolhe lá o laboratório de confiança, né, para fazer a revelação, torce para que ninguém faça nenhuma cópia do seu negativo, né, não reproduz, não faça nenhuma outra ampliação. E aí pega aquele material que você tem fisicamente na mão, e você pode guardar num cofre se quiser. Agora, a informação digital é um pouco mais delicada. E o ponto de partida, ou seja, não agora no início do episódio, mas da ideia da gente falar sobre isso, foi uma coisa que aconteceu contigo, que tu vai ter que se explicar agora, que senão o pessoal vai achar... né? Que eu sofri um sextortion. Um sextortion, na verdade. um sex scam. Né? É. Por uma pequena diferença aí que o Guilherme vai explicar, mas o Guilherme sofreu não, tentaram fazer um sex scam com ele, ele quase caiu. Acho que não, que né? Quase caiu não. Mas eu achei interessante, e eu até dividi isso com o pessoal do grupo, mas esse vai ser o nosso último tema, que é o sex scam, né? Que vai ser a última coisa. Isso, mas o ponto de partida foi esse, tentaram te mandar um e-mail e tal, etc. E aí começou a surgir todas as questões, poxa... O sex scam tentando fazer um sextortion, né? E aí a gente entra no nosso primeiro tema, que é o sextortion. É. Sabe que a questão da pornografia, você falou que não, a gente não faz nenhum juízo moral, mas a questão da pornografia, ela não é ilícita no Brasil, né? As pessoas podem produzir e consumir pornografia desde que façam isso de forma consciente, né? E as pessoas que se colocam na produção de pornografia, se elas façam isso de forma voluntária. Inclusive, quando você tem pessoas que se expõem, né, que colocam sua imagem tanto em filmes pornográficos quanto em fotos, né, ensaios fotográficos, você tem toda uma questão contratual super interessante aí que o direito trata, deveria tratar mais, trata pouco, mas que é a questão desse tipo de contrato, qual é a natureza, né? Se as pessoas envolvidas se comprometeram contratualmente a praticar determinado ato, mas chegar no momento, será que elas teriam ainda o poder, sem violar o contrato, de abrir mão daquele ato, ou de repente ver que não vai querer fazer aquele ato em específico? Ou seja, são problemas aí que o direito trata, né? Que é toda essa questão de como o direito trata o sexo e a intimidade sexual. O nosso problema aqui, e aí por isso que toca no direito penal, é que o sexo e a liberdade sexual e a intimidade sexual, ele é um valor muito caro pro direito. É muito importante que o Estado, por meio das suas leis, proteja esses valores, porque eles fazem parte de forma muito intensa da nossa personalidade, né? Se você pega os psicanalistas, o Freud, por exemplo, praticamente tudo, segundo a visão dele, né? Alguns vão criticar, algumas coisas já são bem superadas, mas a visão dele é muito forte, muito calcada nessa questão sexual. É, tudo na questão da libido, da pessoa. Né? Libido explica tudo. Tudo é sexo, tudo é libido, tudo quando você começa a encadear, você começa a sublimar certas coisas, e aí você seria reprimido ou não reprimido, enfim, até a questão da intelectualidade teria a ver, segundo ele, com o sexo. Mas o nosso problema é quando ocorrem essas violações. Portanto, quando não há consentimento em matéria de sexo, eu passo a ter problemas. E claro, eu também tenho uma grande exceção acerca da pornografia, que é a produção de pornografia infantil, que nós vamos encontrar lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir do artigo 240, uma série de crimes, 240, 241, A, B, C e D. Nossa. Né, que seriam, são vários crimes aqui que envolveriam questões próximas da pornografia. E aí já uma primeira diferença, muitas pessoas falam que você tem aquele crime do estupro, né, que envolve o sexo com incapazes, né, que envolve estupro presumido, mas nós temos que isto é diferente da produção de material pornográfico. Nem sempre aquela pessoa que pratica sexo com uma criança, por exemplo, ela vai produzir materiais pornográficos. São crimes distintos, né? Muitas das pessoas que manipulam esse material não são as pessoas que criaram aquele material. Então são crimes bem distintos. A mídia costuma tratar como coisas iguais, né? O estupro de uma criança e a produção e a troca de materiais envolvendo pornografia. Choca, o tema é bem pesado, né? O tema é pesado e choca da mesma maneira, independente... Né? Eu entendo que existe essa diferenciação legal, né? Mas é um tema que, independente do formato, causa revolta. Não, sem dúvida. Choca, causa revolta, mas um é muito mais grave do que o outro. Tanto que as penas são muito menores para aquele que troca material pornográfico infantil daquele que produz. Né? Porque aquele que produz, ele está realmente ofendendo muito diretamente a liberdade, né, e a sexualidade de uma criança. Enquanto que o outro lida muito mais em torno da imagem da sexualidade infantil, que é protegida. Quase todos os países do mundo é assim, e no Brasil também. Mas aí nós entramos, feito esse parênteses aqui, da questão do sextortion, né? Que seriam aquelas ideias ou aquele ato em que alguém obriga uma pessoa a fazer outra coisa com uma ameaça ou reduzindo a capacidade de resistência dessa pessoa com a ameaça de que ele vai divulgar um material pornográfico em que esta pessoa aparece. É o sextortion, uma mistura de sexo com extorsão. Ele pode ser precedido ou não por uma invasão, ou seja, uma pessoa que tem a sua máquina lá vulnerável, uma mulher. Geralmente, e essa é uma coisa que é muito importante, geralmente esses crimes são cometidos contra mulheres. Eu desconheço um caso que sextortion e revenge porn tenha ocorrido de uma mulher contra um homem, o que revela toda uma questão de um machismo, né? E de uma redução à vontade da mulher, de uma dominação masculina, que é algo que também lá no campo da sociologia se trata, né? Então, a questão do sextortion pode envolver uma pessoa que... um parceiro que produziu o material com o consentimento da vítima e que depois utiliza esse material para obter alguma vantagem da pessoa, ou para obrigar ela a fazer outra coisa, ou ainda aquela pessoa que teve a sua máquina invadida, ou até mesmo um celular furtado, né, sei lá, ou roubado, achou o celular, conhece a pessoa e pode fazer essas ameaças, né. Dentro do direito penal brasileiro, a gente tem uma certa dificuldade de fazer essas qualificações, porque eu poderia estabelecer, num primeiro momento, que o sextortion é o crime de extorsão, lá do artigo 158 do Código Penal, que diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pena de 4 a 10 anos. A pena é grande. Mas note que ele somente será extorsão se houver o pedido de dinheiro em troca, que não é tão comum assim. Via de regra, você quer muitas vezes obter mais daquele material. Ou seja, Teve um caso, acho que não lembro se foi esse ano ou final do ano passado, em que um namorado foi condenado por estupro, se eu não estou enganado. Isso, exatamente. Por tentar forçar a ex-namorada a produzir material de cunho erótico e tal para ele, sob a ameaça dele divulgar o material que ele já tinha da época que os dois eram namorados, né? Tinha um relacionamento. Uhum. O que é de uma baixaria, assim, de uma falta de hombridade ou... Assim, cara, a pessoa se usar desse expediente, olha, até tinha mais que terminar o relacionamento mesmo. Primeiro que é uma brutalidade muito grande, né, sobre o corpo feminino, e isso é muito comum. A mulher, ainda hoje, ela é muito julgada pelo seu comportamento, enfim, né, e você tem todas aquelas explicações absurdas de culpabilizar, e o próprio Cristiano Borges vai falar isso, né, de culpabilizar a vítima em casos de agressões sexuais, o que é um absurdo, né, como se a mulher fosse culpada por certas agressões. Isso é um absurdo completo. E essa brutalidade, essa questão da dominação do homem sobre o corpo feminino, ocorre nesse sentido. E aí essa seria uma outra possibilidade do sextortion, porque se eu tenho alguém pedindo dinheiro para não revelar fotos, eu tenho uma extorsão. Agora, se o agressor ele passa a exigir que a pessoa produza mais daquele material, como você mesmo falou, sim, você poderia ter a qualificação do crime de estupro. Que agora houve uma... Agora, em 2009, se não me engano, houve uma... 2008 ou 2009, não lembro agora. Que houve uma alteração no Código Penal, porque antes você tinha diferença entre estupro e ato libidinoso, né? Uhum. Ou atentado violento ao pudor. Você tinha diferenças aí nesses crimes. Hoje tudo é estupro, que envolve a conjunção carnal em si e a prática de outros atos libidinosos, quaisquer que sejam, outros tipos de sexo, manipulações e coisas do gênero. Eu sei que o assunto é pesado aqui, mas a gente tem que falar, né? Então, eu até escrevi um artigo junto com o Paulo Renat sobre essa possibilidade, inclusive, do estupro virtual, né? Que seria se alguém, mediante esse tipo de constrangimento, te obriga ou obriga uma mulher a produzir ou mais um material homem. Ou homem, sem dúvida, pode acontecer com homem, mas via de regra é com mulher, né? A produzir mais desse material, ou a se exibir, ou a praticar atos, inclusive nela mesma, na pessoa própria, isso poderia sim ter essa figura do estupro, entre aspas, estupro virtual, mas ainda seria um estupro, porque não. O nosso artigo fala justamente sobre isso, que é inútil você qualificar como virtual. É estupro. Pronto, acabou. Porque quando você diz virtual, parece que diminui um pouco a importância. Não é estupro. Parece que é de mentirinha. Mas não, é de verdade. Quando a gente fala virtual, parece que é de... Qualquer coisa virtual parece que é de mentirinha. Parece que não existe, né? Parece que não existe. Parece que é feito num mundo paralelo que não tem nada a ver com, entre aspas, o mundo real. Né? Exato, exatamente. E ainda, além que a pena é essa maior, que é de 6 a 10 anos, né? E ainda você tem a possibilidade de se tratar do chamado constrangimento ilegal, também lá do Código Penal, que diz constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda. Então, esse aqui a pena é muito baixa, de 3 meses a 1 ano, e aí você tem... não é um crime que é um tipo penal que é grave o bastante para cobrir a proteção ao valor ao valor que a sexualidade tem para as pessoas. Porque a sexualidade, ela é, sim, algo muito importante, tem que ser protegido. Então, se você não conseguir qualificar nas outras duas, você vai cair no constrangimento ilegal e a pena é muito pequena. Ou seja, o ordenamento jurídico, ele não está muito preparado para fazer isso, né? Uma outra possibilidade de sextortion ainda, só para finalizar o sextortion, e a gente quer fazer esse episódio um pouquinho mais rápido, né, Vinícius? Sim, vamos pra ver finalizar se a gente o sextortion, vamos ver se a gente consegue, né? É que você poderia ainda ter uma extorsão com base não nas fotos das pessoas, mas sim no seu histórico de navegação, que é uma questão muito curiosa, né? Comentava esses dias sobre a questão dos plugins, né, Vinícius, de extensões para navegadores. Você fez um comentário que basicamente tem que ter muito cuidado quando você instala um plugin ou uma extensão, né? Claro, ele pode ter acesso a absolutamente toda a tua navegação. Que é o que normalmente. Tudo. Só os endereços das páginas que você acessa, inclusive ao conteúdo das páginas, ainda que protegido sob senha, login, etc. Então, tem que tomar muito cuidado com extensões que você instala. Hein? E as pessoas cada vez mais vão instalando extensões sem prestar atenção nisso, né? É muito comum. E aí tem um certo risco aí. Com potencial, né? De vazamento, né? Mas o fato é que você poderia também fazer uma extorsão com base nos hábitos ou histórico de navegação da pessoa. Olha, eu tenho aqui teu histórico de navegação e se você não fizer tal coisa ou se não me der tanto valor em dinheiro, eu te... denunciarei que você acesse isso. Vou mandar para os seus contatos aqui que tu anda fazendo. É. E um detalhe aqui na questão de histórico de navegação é uma coisa que pouca gente fala, o problema do DNS, né? De como é que as operadoras, né, os nossos provedores, cuidam dos DNS que eles oferecem, né? Porque você tem informação ultra sensível ali, né? Claro, mas tu, a partir do momento que tu resolve domínios, né? E tu registra isso, aí tu sabe quais, mesmo que tenha HTTPS, que protege o conteúdo, claro, né? O provedor ele sabe qual é o domínio que você está acessando, e mesmo se não fosse o domínio, ele poderia ainda, se quisesse, monitorar pelos IPs e tal, saber para onde você está indo. Mas com o domínio fica um pouco mais claro, porque você vai olhar Facebook, de cara vai aparecer Facebook lá, .com, entende? Assim como qualquer outro domínio apareceria. Então, sim, é um risco aí eventual de mau uso dessas informações. Não, também, que a gente tenha tido histórico de mau uso. Olha, eu acho que sim. Pois é. Dos clientes. O tema de DNS, né? É, não, eu digo, eu tô sendo irônico, porque a gente tem largo histórico de mau uso de informações, inclusive de operadoras aí, que chegaram até a ser condenadas por passar essas informações adiante, né? É aquela questão da habilitação dos chips, né? Dos números em outros chips para obter, para prática de crimes contra políticos. Essa é uma coisa, né? Se você consegue fazer isso, mais fácil ainda é você obter logs de DNS, né? E tu sabe um caso bem recente, um aluno meu, orientando meu agora, essa semana me falou, que ele recebeu uma ligação de um... Agora não lembro se foi de um banco oferecendo algum serviço para ele. E ele assim, tá, mas como é que vocês conseguiram esse telefone? E ele insistiu, até que os caras disseram, não, aqui é a operadora, passa pra gente e tal. Assim, como assim, qual operadora? Não, operador de telefonia. E eu disse pra ele, cara, próxima vez tu grava isso. Grava isso e me manda. Pra gente tocar no podcast. Grava a tua conversa e a gente toca aqui no podcast. Então, se alguém gravar uma conversa dessas aí, nos mande, tá? Porque o banco disse, não, o atendente do banco disse, é que a gente recebe essa informação da operadora. Era um chip que ele tinha acabado de ativar. Nossa. É um chip que ele, novo, ele ativou um pouquíssimo tempo depois, recebeu uma ligação de um banco oferecendo um serviço para ele. Por isso que a gente precisa de uma lei de proteção de dados. Exato. E olha que... Que está ameaçada. Olha que a Oi já foi condenada pelo Ministério Público lá no Mato Grosso, né? Acho que foi no Mato Grosso. Justamente por causa desse tipo de coisa. Que a gente falou lá no nosso episódio de esquema, inclusive. Né? Exatamente. Bem, então, Vinícius, aí então tem essa questão do sextortion. Tá, e aí vai pro revenge porn. Ok, vamos lá pro revenge porn, então. Que, aliás, é bem interessante a gente lembrar que teve até uma dupla sertaneja que gravou uma música sobre revenge porn. Tá lembrado? Lembro. E eu tenho isso até guardado, que eu uso nas aulas de segurança, eventualmente, pra falar sobre isso. E eles fizeram uma música justamente falando que a letra da música falava mais ou menos assim, que eu gravei um momento de amor e tal, e agora eu vou mostrar pra todo mundo pra ver quem vou você é. Vou tocar na rede, né? Vou jogar na net, quero ver sua cara. Vou jogar na rede, cara, horrível, assim, um negócio horrível. Tanto é que, felizmente, eu fiquei muito feliz ao ver isso, o pessoal na internet, né, os usuários repudiaram o negócio de tal forma que eles tiveram que tirar do ar o clipe. Claro que o clipe tá até hoje na internet, quem catar vai encontrar, obviamente, né? Tudo é pra sempre na internet. Então eles tiveram que tirar do ar o clipe, pediram desculpas no site oficial deles, né? E, assim, foram achincalhados por todo mundo, sabe? Porque é uma coisa absurda. E eles estavam vieram com uma desculpa, cara, uma palhaçada, que a gente comentou, inclusive, no podcast. Tentando dizer que eles fizeram a música pra tentar conscientizar. Cara, porcaria nenhuma. Que conscientização. Eu fico tão indignado. Agora, assim, ó, Vinícius dizer porcaria no podcast é porque tá indignado. Indignação máxima. Máxima no podcast. Minha vontade é dizer outra coisa, mas... Cara, que queriam conscientizar, cara, vou enganar, lá sei eu, tá? Eu não vou dizer nada. Agora, eles estavam fazendo uma apologia ao revenge porn. Eles estavam fazendo uma apologia ao revenge porn. De forma alguma, uma defesa, cara. O cara tem que ser muito inocente para acreditar na desculpa que eles deram. E aí, tanto é que eles sumiram com essa história e não falaram mais nada. É um pouco... Eu acho que é simbólico porque mostra como o imaginário... Sobretudo o imaginário masculino, né? Se você ouve as músicas de sertanejo universitário, você nota uma certa constante, assim, de um certo imaginário, sobretudo masculino, de balada, de amor, e de eu vou beber até cair, coisas desse... São temas muito, muito... Presentes. Que se repetem, né? Presentes, né? Parece que quando você ouve uma, parece que já ouviu todas, né? Mas... cuidado você... que agora vai ter... Tem um 20 nosso que deve ouvir música não, verdade, gente. Não, mas não é... Eu falo de forma bem, bem tranquila, assim, não. Não é preconceito nem nada, mas... O que eu acho que é simbólico é você ver isso numa música, numa canção, que revela o imaginário de todo um grupo de pessoas que consomem esse tipo de material, né? Sim. Então, nesse sentido, é muito preocupante que você tenha algo de forma tão naturalizada, porque os caras têm uma produtora, tem gente que cuida da carreira deles, tem um monte de gente em torno disso, que nenhum deles percebeu que isso seria... um caso de apologia, revenge porn, que é o que as pessoas se matam por conta disso, né? Exato. Mas nessa nossa tentativa de classificar o revenge porn, né, ou diferenciar, por exemplo, do sextortion, é que no... E essa nossa tentativa de classificação é bem arbitrária, né? Podem existir nossa, outras, né? É nossa. No revenge porn, você não tem um pedido do agressor. Ao contrário de o sextortion, que você quer algo em troca, mesmo que seja mais daquele material, no revenge porn você vai fazer aquilo para atingir a vítima, ou seja, com a intenção de atingir a pessoa que foi retratada. Por isso a questão de vingança. Desmoralizá-la de alguma forma. De alguma forma, é. E veja, tudo isso gira em torno do consenso, né? Porque se as pessoas consensualmente, e há casais que fazem isso, que se expõem voluntariamente na internet, os dois querem se expor em sites específicos para isso, não há nenhum problema. O problema é quando você... tem aí essa ideia sem o consentimento, né? Na própria ideia de vingança mesmo. No âmbito civil, né, a gente tem o marco civil da internet, que nesses casos, a gente tem aquela regra geral para retirada de um conteúdo na internet que você precisa de uma ordem judicial. Nesse caso, o marco civil estabelece uma exceção, ou seja, se se tratar deste tipo de material, você tem lá o artigo 21 que você não precisa de uma ordem judicial, basta notificar o provedor que você consegue a retirada do conteúdo sem a necessidade de ordem judicial, né? Então, isso no âmbito civil. Então, para um ouvinte nosso aí que esteja passando por um problema semelhante ou que conheça alguém que esteja passando por um problema desse, já fica sabendo. Não precisa entrar com ordem judicial para tirar material desse tipo da internet ou para fazer com que um site remova. Pode ser que o provedor não queira remover, né? Aí você sim, vai ter aí um você outro tem que... problema. É. É, mas ele deve retirar sem uma necessidade de ordem. E aí tem toda a questão de como é que a gente tipificaria, ou seja, qual o crime que a gente utilizaria para o revenge porn no Brasil. E aí havia muitas discussões, né, e o próprio direito penal, é bom que a gente entenda, ele não é... você não pode fazer tantas coisas assim com direito penal que você faz com direito civil. Né? Direito civil, por exemplo, nós podemos celebrar praticamente qualquer tipo de contrato porque a gente tem uma liberdade muito grande, né? Uhum. A ordem nos permite que a gente tenha uma liberdade de criar novas situações e tal. Direito penal, não. Direito penal, você só pode criminalizar uma conduta se ela preencher exatamente o que diz a lei, o que diz lá o tipo penal. Então, por isso que, sei lá, o crime de homicídio, matar alguém... É, se você der um tiro em alguém que já está morto, você não pratica o crime de homicídio, porque não é mais alguém, né? Você, como, talvez um outro crime lá de, sei lá, vilipêndio de cadáver, sei lá. Então, isso também se aplica nessas questões, que é o que a gente chama de princípio da legalidade. E veja, isso não quer dizer que o revenge porn não seja gravíssimo. O problema é que até agora o legislativo não tinha trabalhado para criar um crime específico que tipificasse, que criminalizasse a conduta de praticar o revenge porn. Isso foi muito interessante porque quando a gente estava preparando essa pauta, a gente teve aquela notícia de um novo substitutivo que foi aprovado no Senado e foi para a sanção presidencial, criminalizando algumas condutas. Tem várias coisas, mas a gente vai se limitar ao nosso tema aqui. E falar sobre uma outra coisa que também é grave, né? Que é a questão daquelas pessoas, daqueles homens que molestavam mulheres em ônibus ou se masturbavam nas mulheres. Ah, sim, sim. Então, desses homens que você tinha uma certa dificuldade em tipificar isso, né? Às vezes, um rapaz que foi pego várias vezes no ônibus, ele era solto a cada vez, enfim, e isso causava uma grande preocupação em toda a comunidade. Então, se criou agora, claro, se o Temer sancionar, né? Criar-se-á agora, em homenagem a ele, eu usei uma mesóclise aqui, mas criar-se-á agora o crime de importunação sexual, que seria praticar na presença de alguém sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro, reclusão de 1 a 5 anos. Então, nesse caso, haverá um novo tipo de crime para essas pessoas. Mas o que nos interessa aqui é o novo crime de divulgação de cena de estupro e estupro de vulnerável e de sexo ou pornografia. Vou ler aqui, Vinícius. Manda ver. Será o artigo 218C do Código Penal. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar. E aqui eu faço um parênteses, a importância do que eu falei antes, né? Você precisa estabelecer todos os verbos possíveis que você quer punir, porque se um verbo não estiver aqui, não é crime. Certo. Veja que ele não coloca aqui possuir. Uhum. Ele coloca oferecer, trocar, ou seja, possuir não é crime, nesse tipo aqui. Agora, se você pega lá na pornografia infantil, possuir é crime, porque você tem o verbo possuir. Então, qualquer pessoa que, mesmo que não transmita, mas que simplesmente possua material pornográfico envolvendo crianças, ele comete o crime. Uhum. Aqui, não. Neste novo, não. Eu continuo. Então, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática. Ó a questão da apologia aí, Vinícius, que você falou antes do... Né? O perigo para esses caras, né? Sim. Ou... Perigo não. O fato de que se queria criminalizar isso. A responsabilidade. Né? A responsabilidade, exatamente. É. Ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Reclusão de 1 a 5 anos, ou seja, é uma pena bem, bem grande, né? Há ainda um aumento de pena. A pena é aumentada de 1 a 2 terços se o crime é praticado por agente que mantenha ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Então, nós temos agora, se o Temer aprovar, eu repito, um novo crime, que é o crime de... Vamos chamá-lo de revenge porn. Tá, uma vez aprovado, essa aí passa a valer imediatamente? Sim, mas só para as condutas que forem praticadas dali depois. Tá, mas não é uma lei que... Não é daquelas leis que, uma vez aprovadas, tem X tempo para entrar em vigor. Não. Essa, uma vez aprovada, tá valendo imediatamente. Tá valendo de imediato e, a partir daquele momento... Qualquer pessoa que praticar essas ações passa a ser criminalizada. O que nenhuma lei penal deve fazer nunca é você retroagir para condenar, entende? Eu crio um crime, sim, sim, né, e a partir de agora isso nunca pode acontecer. Sim, até porque isso poderia ser usado de uma maneira bem... Óbvio. Porque quando o cara cometeu não era crime. É. Então você não criminaliza, pelo menos não deve fazer, né? Há algumas... Alguns candidatos aí à presidência que eventualmente poderiam propor isso. Mas tudo bem. Mas enfim, tudo bem. Então, veja, usando um exemplo básico de muitos grupos de WhatsApp, né? Infelizmente, grupos de WhatsApp servem para transmitir atualmente mensagens e fotos, inclusive de pessoas mortas, o que é absurdo, né? Ah, não, você tem um acidente, de repente... Isso é uma brutalidade também. Isso em cidades pequenas como a minha... Como a minha... A cidade não me pertence. Claro. Mas onde eu moro... Isso é brutal, cara. Isso é brutal porque... É brutal. É muito delicado porque as pessoas se conhecem, entende? Mesmo que você não seja amigo, etc., você conhece de vista, você sabe quem é e tal. É muito grave, né? É muito grave. É muito grave esse tipo de conduta. Principalmente no, numa comunidade menor, pequena. Assim, pequena. É de uma insensibilidade de quem lida com esse material. E olha que nós temos situações em que, às vezes até, cara... olha que incrível. As pessoas que vão prestar socorro, que estão vinculadas, sim, às entidades que prestam socorro, eu não vou citar aqui para não... mas tiram fotos e publicam. É. Poxa, caramba, transmitem. Ainda se é alguém passando pelo lugar, né, onde aconteceu o acidente, até assim, eu continuo condenando. Continuo achando errado. Tá? Sim. Mas a pessoa que presta o socorro, cara, pelo amor de Deus, é não ter noção, é não ter ética profissional nenhuma, né, cara? Pelo amor de Deus. Ah, não, sem dúvida. E dificilmente você chegaria, olha que curioso, né? Você chegaria num ambiente qualquer de amigos com algumas fotos de pessoas mortas e diria, ó, olhem essas fotos aqui. Você não, ninguém faz isso. Agora, por meio dos aplicativos, parece fazem. Que se some, né? E fazem. Parece que você perde os limites que você teria. Então, para essas pessoas que gostam de ficar né, transmitindo fotos, né, de meninas, de mulheres, né, eventualmente os rapazes, os meninos ou guris, né, não são homens que fazem isso, mas que receberam um nude de uma menina e passam para os seus amigos... Agora isso vai ser criminalizado, inclusive por grupos de WhatsApp. É. E então, a responsabilidade e essas condutas que são horríveis agora, sorte nossa, vão ser. Já precisávamos muito desse tipo penal, porque, repito, tem pessoas que se matavam, meninas que se mataram já por conta disso. Uhum. E há um aumento de pena quando há essa violência anterior. E Guilherme, né? E tem uma coisa muito, muito importante, cara. Até pela e outra, e só pra não perder, claro. Quem repassa isso, eu entendo, quem repassa sabendo... É responsável, comete é o crime também. Não, comete o crime também. Uhum. Concordo contigo. Não, o que eu digo é o seguinte, a gente fala no caso mais extremo, né, que é o suicídio, mas assim, eu tenho outras atividades que me colocam em contato com pessoas que passam por outros, né, pelo sofrimento. Uhum. Não necessariamente, obviamente, chegam ao suicídio, mas o sofrimento que causa é muito delicado. Entende? Então, a gente sabe na mídia, normalmente, os casos extremados em que chega até mesmo ao cometimento do suicídio, ou tentativa de alguma coisa assim. Agora, nós temos certamente um número muito maior de pessoas, neste momento, passando por sofrimentos... em razão desse tipo de conduta de pessoas nas quais elas um dia confiaram. Uhum. Né? E sofrimentos que façam com que algumas algumas pessoas larguem o trabalho, mudem de cidade, ou fiquem vivendo uma tensão de a qualquer momento a pessoa, né, pode me expor, o que vai acontecer. Uhum. E aquela coisa, sabe, aquela insegurança, aquela... Cara, isso é horrível para quem quer que seja, entende? E a gente não fica sabendo. Uhum. Acaba sendo um sofrimento silencioso, no sentido de que a gente não percebe, entende? É. A gente não percebe. E, cara, isso é muito grave, sabe? A gente não tem que tratar somente as questões mais extremadas quando é tarde demais, né? Uhum. A gente tem que ter, a gente precisa desses mecanismos, precisa que a lei se adeque a essas questões... que a tecnologia nos traz para efetivamente proteger a integridade não apenas física, mas psicológica das pessoas. Claro. Né, que é severamente afetada. Suas relações, o seu trabalho. Cara, pode acabar com a vida de uma pessoa a simples ameaça de a suspeita de que ela pode ter alguma coisa vazada na internet a qualquer momento. Isso pode acabar com os relacionamentos dela, mesmo sem ter vazado. Ela pode esculhambar de tal maneira com o seu equilíbrio emocional, vida, que ela, né, perde o emprego dela, o trabalho dela, que ela começa a render menos, começa a ter outros problemas de relacionamento e tudo mais. Então, é muito grave, cara. A gente tem que ter a vítima não pode ser criminalizada. O Cristiano Borges fala exatamente isso, né? Uh-huh. A vítima não pode ser criminalizada. A gente tem que ser menos... Eu fico contente com menos, tá? A gente não pode ser, na verdade, mas eu já fico contente que, se a gente for menos preconceituoso com relação às pessoas que sofrem esse tipo de situação, esse tipo de violência, E a gente tem que estar atento para chamar atenção, cara. Quando você vê alguém num grupo passando esse tipo de material, cara, você tem que chamar atenção, tem que sair do grupo, que as pessoas se sintam ofendidas, dane-se, entende? É verdade. E você tem que agir, porque se você não agir, vai ter pessoas aí sofrendo, porque a sociedade não as dá nenhum apoio. E esse apoio a gente dá, por exemplo, condenando esse tipo de material num grupo de WhatsApp que a gente foi incluído, claro. Entende? E veja, tudo isso que você falou já seria o suficiente para que as pessoas, né, sabendo das consequências, para que ninguém oferecesse, trocasse ou disponibilizasse esse tipo de material. Exato. Mas ainda assim, as pessoas parece que assumem uma postura quase psicopata, inclusive rir, né? As pessoas riem. É o virtual, né, Guilherme? É o virtual. Bom, mas Vinícius, olha só. Fale. Antes da gente ir pro sex scam, a gente já tá com o nosso tempo estouradíssimo aqui. O nosso amigo Cristiano Borges Goulart, nosso ouvinte, nosso amigo, uhum. nosso colaborador do podcast, insider do podcast, ele tem toda uma questão aí de lidar com adolescentes e tal, e ele gravou um áudio para nós, a gente já ouviu aqui, vamos ouvir agora novamente mostrando para vocês, mas olha, parabéns pro Cristiano, porque ficou realmente muito bom. E ele esclarece muito aqui também um pouco dessas questões e desses problemas aqui em relação aos mais jovens e aos mais adolescentes. Vamos então ouvir o nosso amigo Cristiano Borges. Olá, ouvintes do Segurança Legal. Olá, Soline, Guilherme e Vinícius. Quero começar agradecendo novamente o convite para participar de um episódio e poder dar minha contribuição nesse debate. Certamente, durante este episódio, vocês falarão sobre os conceitos que envolvem revenge porn, sex scam e sextortion. Portanto, eu vou me limitar a comentar sobre o que eu tenho visto conforme me foi solicitado. Contextualizando minha participação, desde 2008 eu venho fazendo palestras voluntárias sobre cyberbullying e segurança na internet para escolas da Grande Porto Alegre e do interior do Rio Grande do Sul. E nessa levada já foram ao todo 160 palestras e um pouco mais de 11 mil espectadores. Eventualmente as escolas me chamam para conversar com os pais, mas na grande maioria das vezes eu falo diretamente com adolescentes e por isso surgiu esse convite para gravar esse trechinho para vocês, elencando minhas percepções. Bom, antes de comentar sobre esses temas especificamente, eu preciso ressaltar uma postura dos adolescentes que impacta diretamente nesses casos, que é compartilhar tudo. Tem um documentário que vocês já citaram N vezes aqui no podcast chamado Terms and Conditions May Apply. E, para quem ainda não o viu, recomendo fortemente que o faça. Nesse documentário, Mark Zuckerberg, questionado sobre as mudanças de privacidade no Facebook que estavam deixando as pessoas cada vez mais expostas, é muito claro no seu posicionamento. Ele diz, abre aspas, "Quando começamos no meu quarto em Harvard, a pergunta que muitos faziam era, por que eu vou querer colocar qualquer informação na internet? Por que eu iria querer ter um site?" E as pessoas se acostumaram a não apenas compartilhar informações de diferentes tipos, mas mais abertamente e com mais pessoas. E essa norma social evoluiu ao longo do tempo. Fecha aspas. Bom, parece que o objetivo foi atingido. Os adolescentes compartilham tudo sobre a vida deles nessas redes sociais. E já que compartilhar tudo é a norma, filtrar o que é publicado acaba ficando em segundo ou em terceiro plano. Entrando especificamente no tema proposto, felizmente nunca me interpelaram sobre casos de sextortion, mas, infelizmente, nesses 10 anos de palestras, já soube de 3 casos de revenge porn. Nos 3 casos que eu fiquei sabendo foram justamente meninos que compartilharam fotos ou vídeos de momentos íntimos após o fim de um relacionamento, recaindo sobre a menina o fardo de não ser, abre aspas, bela, recatada e do lar, fecha aspas. A primeira coisa que, apesar de eu ter a convicção de que é senso comum, mas que ainda me chama muito a atenção, é a fragilidade da adolescência. Eles se sentem muito seguros expondo toda a sua vida em redes sociais, mas quando uma exposição não consentida de um momento íntimo acontece, entendem de fato a importância de ter uma vida privada. O impacto que a perda de privacidade causa em suas vidas, a superexposição na qual se submetem. A mudança nem sempre positiva na maneira como seus pares lhe enxergam. Então, minha principal recomendação é nunca tentar resolver isso sozinhos. A ajuda, seja dos pais e familiares, seja de colegas, da escola, de grupos de apoio, é fundamental. É muito importante ter suporte emocional nesses casos. E essa é também uma das maneiras de conscientizá-los sobre o fato de que, por mais que eles acreditem entender mais de tecnologia que seus pais têm muito mais experiências de vida do que eles e saberão orientá-los da melhor maneira para lidar com esse tipo de problema. Acrescentando a isso o fato de que eles vão crescer, se desenvolver, vão casar, vão viajar pelo mundo e durante toda essa trajetória, ninguém vai amá-los mais do que seus pais. Então, é importantíssimo manter essa via de comunicação aberta. Não é admissível esse tipo de evento acontecer e eles não procurarem seus pais para tentarem juntos resolver o problema. Em segundo lugar, acho que é um papel nosso, enquanto sociedade, descriminalizar esse tipo de conduta, ou seja, a gravação de vídeos ou fotos íntimas. Nós estamos cientes que vivemos numa sociedade machista, mas o poder que o suposto abusador tem sobre essas vítimas é uma foto, um vídeo íntimo. Será que isso deveria realmente dar poder a alguém? A própria Carolina Dieckmann está aí, se não para provar, pelo menos para servir de exemplo, que é importante não se submeter às chantagens e recorrer aos órgãos policiais. Se houve maturidade para gerar a informação, deve haver maturidade para entender que ela pode vazar em algum momento e é preciso aprender a lidar com isso. É claro que é um exercício pensar nisso como algo normal e é inclusive ilegal quando se trata de crianças e adolescentes, isso não se discute. Mas para pessoas maiores de idade, ainda vejo muito o julgamento em forma de discurso, do abre aspas, mas também se deixou filmar ou foi mandar nudes para alguém, só podia dar nisso, fecha aspas. Ou seja, criminalizar a vítima. Não, errado está o sujeito que trai a confiança de alguém espalhando conteúdo íntimo para causar constrangimento, usando a vingança pornô para atingir a integridade moral da vítima. Errada está uma sociedade que faz críticas ao que as pessoas fazem em seus momentos íntimos, mas que transforma qualquer grupo de WhatsApp, geralmente de predominância masculina, num show de intimidades alheias, exercendo e adorando o papel de Big Brothers no que não nos compete. Outro fator importante relacionado aos casos de revenge porn é que, assim como nos casos de bullying, é preciso que os alunos entendam que eles têm maior poder dentro de uma escola. Ora, eles são o maior grupo. Portanto, é muito importante que os espectadores, os bystanders, se posicionem. É preciso que eles entendam que se numa escola com 500 alunos, um grupo com 4 indivíduos comete bullying contra um indivíduo, existe um grupo de 495 pessoas que podem estar apenas observando, que não se posicionam, que estão muito assustadas para se impor e dizer o que está acontecendo é errado. Assim como nos casos de bullying, esse comportamento é reproduzido nos casos de revenge porn. Eles sabem que aquilo é errado, mas não se posicionam. Espalham fotos e vídeos na velocidade de um vírus via programas de mensagens instantâneas, sem entender que já perderam completamente o controle sobre aquela informação. Sem entender que hoje acontece com o coleguinha, mas que amanhã pode ser com eles próprios. Sem entender que eles formam o maior grupo na escola e, logo, têm maior poder e um papel fundamental na abolição desse tipo de comportamento. Martin Luther King já falava sobre o preocupante silêncio dos bons. Portanto, acho prudente comentar com eles que, se eles concordam em gravar um vídeo ou tirar uma foto no momento íntimo, devem considerar já terem perdido o controle sobre aquele conteúdo. Sexo é algo para ser saudável, e se alguma situação os deixa desconfortáveis, devem recuar. Ninguém é obrigado a nada, independente do discurso do parceiro. É preciso lembrar-se sempre que confiança não é algo que se dá, mas que se conquista com o tempo. E no final das contas, como já vi o Vinícius comentar uma vez aqui no podcast, evitem gerar uma informação que elas não sabem como proteger. Como Bruce Schneier coloca sabiamente no seu artigo intitulado Dados são um ativo tóxico, não há segurança melhor do que não ter o dado. Também é interessante notar a pouca confiança nos órgãos policiais. particularmente nos casos de cyberbullying, pois são os que me são comentados em sua grande maioria, é interessante notar que, para cada pessoa que me pergunta sobre como agir legalmente, existe uma outra questionando se tem como descobrir quem fez e revidar a agressão hackeando o indivíduo. Então fica aqui o alerta. Casos de revenge porn, sextortion, sex scams ou mesmo nos casos de bullying virtual, que as pessoas procurem os órgãos policiais competentes para realizar uma denúncia. Não caiam em chantagens, não apaguem evidências importantes para a solução dessas agressões, mas também não busquem o revide. Novamente, são órgãos competentes, sendo que competente, na letra fria do dicionário, significa quem tem competência, quem tem capacidade para realizar, resolver ou apreciar determinada coisa. Em tempo, é importantíssimo pensar no papel que as escolas têm nesses casos, pois mesmo que o fato não tenha acontecido dentro de suas dependências, a repercussão no ambiente escolar será geralmente rápida e de difícil controle. Logo, as escolas precisam ter regras claras sobre essas práticas, definidas em códigos de conduta ou convivência escolar, bem como em suas políticas internas. Devem apostar na prevenção antes da conscientização, entendendo seu papel nesse tabuleiro. Da mesma forma, pais que abandonam seus filhos digitalmente também podem vir a colher consequências frustrantes em decorrência da má educação digital deles. Lembrando que, se a pessoa fazendo revenge porn for menor de idade, seus pais também responderão por sua conduta. Bom, pessoal, acho que esse é um panorama do que eu mais tenho visto nas atividades que eu tenho feito e espero ter contribuído positivamente para essa discussão. Agradeço novamente a oportunidade de participar do programa. Sou um insider do Segurança Legal por plena convicção do nível de excelência do projeto de vocês e parabenizo-os novamente pelo trabalho. Um grande abraço e até a próxima. Cara, muito obrigado, Cristiano. O Cristiano não só participou, né? Nos mandou o material que a gente perguntou para ele, assim, acertando na mosca o que a gente queria que ele comentasse, como também o formato que ele utilizou, a linguagem e tudo mais, ficou perfeito, Cristiano. Muito obrigado pela tua colaboração, viu? E contaremos mais vezes contigo, cara. É, o que eu ia dizer, já tá convidado aí de público para participar mais vezes aqui, que eu acho que ele contribui muito contribuiu muito pro nosso podcast. Sem dúvida nenhuma. E o sex scam, né, a gente falou um pouco sobre scammers, sobre os super scammers lá no episódio 132, então a gente vai falar bem rapidinho aqui, nem vamos falar muito sobre o tema, mas a gente viu, esses dias o Brian Krebs escreveu sobre isso, de uma explosão de fraudes dessa natureza, de scams, de tentativas de te enganar envolvendo aspectos sexuais. Basicamente, isso pode ser qualificado como estelionato. Isso, mais recentemente, e esse foi um dos scams que eu recebi, que o Vinícius vai traduzir on the fly aqui para nós, Vinícius. O scan que eu recebi, mas basicamente é o seguinte, e é uma questão, uma consequência de vazamento de dados, inclusive de vazamento de senhas. O que que alguns criminosos se deram conta? Eles se deram conta que se eles tiverem, no fato de eles terem acesso às senhas das pessoas vazadas, eles podem montar e-mails muito convincentes, dizendo para o sujeito que, olha, eu tenho aqui a tua senha, e isso é uma prova de que eu tenho outras informações sobre a tua vida. Né? E essa seria uma forma de eles convencerem as pessoas de que eles teriam dados teus e poderiam aí obter, né? Aí seria um crime de estelionato. O cara, né? Diz. Eu não vou ler a mensagem aqui, Guilherme, porque vai ficar. Nós estamos com o tempo já apertadíssimo. Estourado, aqui. Tá. Mas assim, dá uma resumida. Mas basicamente o cara diz o seguinte: olha, eu sei que você. Que essa aqui é a sua senha. E ele te mostra uma senha que de fato um dia tu utilizou, porque vazou em algum esquema. E eu tenho coisas interessantes sobre você, que você anda fazendo no seu computador e tal, que você anda fazendo no seu computador e seus amigos, sua família, o pessoal do seu trabalho ia adorar ver isso aqui, tá? Esse material que eu tenho. E diz claramente que é um material de cunho erótico, pornográfico, etc. Ou sobre a tua navegação, coisa assim. E diz o seguinte, olha, tu não acha que tantos $1,000, no caso $2,900, não seria um preço justo para te pagar, para te não, pelo teu segredinho, para te não se incomodar? E aí ele te dá um endereço de uma carteira Bitcoin para te fazer o depósito e supostamente não sofrer essa violência, né? De ter tudo publicado na internet. E o risco, a questão do risco, né? De você utilizar a mesma senha para tudo. Porque se você usa a mesma senha para tudo, você fica sem saber de onde aquilo vazou, né? Exato. É. Então, o próprio vazamento já é horrível, mas você usar a mesma senha em tudo, né? E aí, ele... Ou seja, é uma simulação de um sextortion, né? Ele tenta fazer fazer de conta que você acredite que está sendo extorquido, né? Por causa desse material. E, na verdade, ele não tem nenhum material. Ele só tem uma senha sua que vazou de algum serviço em algum momento. E que normalmente vaza a senha junto com o e-mail. Então, o e-mail está lá no cadastro, que vaza junto com a senha. Então, é fácil o atacante te mandar um e-mail, né, para o teu endereço de e-mail com a tua senha e fazer essa ameaça. E aí, se você realmente... pensa assim, bah, eu uso essa senha em tudo que é lugar, eu acesso o site tal, não sei o que, e aí você vai acabar pagando e o scam dá certo. O scam que é uma simulação de sextortion. Que é um sex scam daí. Exatamente. A gente vai deixar aqui o link do Brian Krebs, quem quiser ler um pouquinho mais aqui, quem quiser ler o texto inteiro que tá em inglês, para saber mais ou menos como está acontecendo. A gente não tem informações de como isso está sendo utilizado, né? Ou a quantidade de dinheiro que eles já conseguiram com isso, mas é algo que o pessoal tem comentado muito, que está explodindo, e nós vamos ver novos scams dessa natureza ocorrendo, inclusive em português, eu já imagino, né? E novas formas aí de enganar as pessoas com a utilização desse novo expediente. Perfeito, certo, Vinícius? Guilherme. Certo. Fica então o convite para responder a nossa pesquisa, assim que a gente botar o link aí nos show notes, no Twitter e no nosso grupo aí dos nossos apoiadores. E ficamos agora, na semana que vem, episódio de notícias, né? Com isso. Resumo de notícias com o Fábio Solini. E nos vemos nos ouvimos daqui a 15 dias. Até a próxima. Até a próxima.